sobreviver na guerrilha é pra quem vive a vida e nunca se intimida, não. Não sou a morte, chega de armas e de meter mar, e de meter mar. Isso causa espanto, diga quem passa um pano pisando os manos, pois quem caguenta é ganso. Eu quero é mais, você é pilantra, rapaz. Sou a favor da paz, por isso fico longe de a favela é lá pra baixo, por ali só tem barraco. Todos sobreviventes, da criançada ao viciado. Se quer cachaça pra beber, aqui tem. Se quer uma erva pra fumar, tem também. Uma parte de asinha segurando a onda, orgulha a massa e joga fora, é resposta. Mas se quer pedra e cocaína, é como o vinho vem. Armamento de primeira também tem. E de onde vem, e de onde vem? Eu não sei. E de onde vem, e de onde vem? Eu não sei. Pra que serve a lei? Se ela não é pro povo, o povo. Pra que serve a lei? Se o que vai voltar tudo de novo. E do passado o que passou, passou. E o que restou, somente sofrimento e dor. O amor nasce da simplicidade. Jogue seu orgulho fora e use a humildade. Saia da margem, fique plantado na base sem personalidade. Esperando a abordagem, o abate da trairagem que ronda pela cidade, trazendo a novidade da maldade e malandragem. Onde sua liberdade é trancada, sete chaves, por isso prepare-se. Sereno e toque de recolhendo em camburão na favela. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Da boca humilde, mas é meu canto, é minha terra. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Caminho rei, andar de quatro pra não morrer na viela. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Periferia, quilombos, liberdade aqui, zumbi. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Salve o quilombola com uma pistola e uma Uzi na mão. Adam, tiram sua razão, seus sonhos, destroem sua vida. Depois o jogam numa prisão sem muitas alternativas. Mas não, não se entregue, não abrace, é viagem. Somente você e nada mais tem o poder da liberdade. No topo da serra haverá um abrigo. Lá nos manteremos vivos, a salvos e protegidos. Haverão mestres, profetas, malandros, fantasmas mágicos, sapos, mentecaptos, salafrários e diabos. Mas não tem obstáculo, eu sou poder e faço. Ordeno a mim mesmo, vá atrás de resultados. Guerreiros com seus destinos jogados numa guerra sem fim. Ó, seu homem, seu juiz, me diga o que fiz. Sou cariri dali, daqui, da culá, onde o mundo anda. Nas periferias ou onde houver cultura popular. Oia, somos uma grande fusão. Pra somar, quando houver a revolução, implantam a delinquência, respondo com resistência. Se somos um grande problema, digo zumbi é consciência. Atormenta o elemento, surpresa ou desespero do sistema. O estrategista entra em cena com o povo, quero ver quem aguenta. Cabeça que acha que pensa é pior do que cabeça que não pensa, pés no chão. Muita calma nesse momento, paciência. A favela em alerta, temos que estar unidos. Veja quem sobe a viela, veja quem arruma um míssil. Pior que um jogo de guerra, eliminando as fases. Cheque ou mate, destrua as grades, mas prepare-se. Recolhendo em camburão na favela. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Da boca humilde, mas é meu canto, é minha terra. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Caminho rei, andar de quatro pra não morrer na viela. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Periferia de lombos, liberdade aqui, zumbi. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Mãe periferia, quilombo foi um grande guerreiro do passado. Se hoje há favelas, é porque o sistema escravocrata hereditário já insistia na miséria. Do alto da serra se ouvia o grito de guerra. Viva a liberdade, diziam todos, viva a liberdade. Toda aldeia, toda quebrada está Palmares. Viva a liberdade, sou o Canindé. Não admito sua apoderação. Morro do Sabão versus Babilônia, zumbi versus alto escalão. E assim dizia um mouro, no futuro próximo chegará a globalização, profanando a união. E a grande massa, nesse mundo confusão, continuará proclamando por libertação. Meu grito de guerra bate de frente com o sistema. Aqui a chave esquenta, somos a resistência. Meu grito de guerra alerta a sua consciência. Cabeça que acha que pensa é pior do que cabeça que não pensa. Meu grito de guerra bate de frente com o sistema. Aqui a chave esquenta, somos a resistência. Meu grito de guerra alerta a sua consciência. Cabeça que acha que pensa é pior do que cabeça que não pensa. Sereno e toque de recolhendo em camburão na favela. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Da boca humilde, mas é meu canto, é minha terra. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Caminho rei, andar de quatro pra não morrer na viela. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Periferia, quilombos, liberdade aqui, zumbi. E em seguida se ouviu um grito de guerra.